ainda dói quando eu te vejo. Ainda não superei quem me vê. Não sabe que por trás do meu sorriso, o tanto que eu chorei por você. Mas cansei, decidi. Se não rola, não dá mais. Vou viver sem fingir. Aprender a não olhar pra trás. Eu tô de pé e o meu sorriso tem um segredo. Eu descobri um jeito de superar o medo. Entreguei a chave do meu coração. Jogos ou mentiras, foi num deserto de fel que no romance com o céu eu descobri o verdadeiro amor da minha vida. Sorriso tem um segredo. Eu descobri um jeito de superar o medo. Entreguei a chave do meu coração. O verdadeiro amor da minha vida.